Ok, sonizar, time taxi. Vem chamar para o táxi. 3. Boa noite, 05, decolado aos 17, controle em 0935, bom dia. 0935, noite 05, bom dia. Controle Salvador, gol no 805, no perfil Aron. 805, contato radar, suba 370. 370 no 805. UEB 5899, autorizado ILS. Autorizado ILS 5899. O trip 5317 está com 45 a bordo, 4 horas e 19 de autonomia, alterna São Luís, solicita autorização de táxi. Copiado, 45, 419 São Luís. Tem livre o táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Chame no ponto de espera pronto para decolagem. Gente, Juliette Alfa, chamar no ponto de espera da 28, trip 5317. Reduza para 2109. 714, autorizado LS, número 2 na aproximação, reduza para 180 nós. Reduzindo o gol, mano, 714, gente. Gol no 805, chame Recife, 12685. Ono 2005, no 805, bom dia. Lidador 5899. 5899, chame a torre, Ono 86. 86, boa noite. Boa noite. Em Salvador, Webjet 5899. 103, 310, gol 18. 5899, bom dia, chame visual com campo, vento de 210 graus, 14 nós. Bom dia, chama visual, confirma o vento? 210 graus, aqui variando de 10 a 18 nós. 199. Agora 10 no 4. E 14 agora, 9. Web 5899, última aeronave que pousou, avistou com 1.100 pés, ok? 7. Trip 5317 está no ponto de espera da 28. Sim, a gente mantém o ponto de espera, Trip 5317. A gente vai manter 5317. Só 3520, reduza para 2009. 2009, 3520. Salvador, muito boa noite, quero pessoal, vira-se fora. Objeto avistou? A 1.100 pés. 220 graus com 13 nós, pouso autorizado, pista 28. Autorizado, pouso na 28. 99. A aeronave chamou anteriormente, confirme? Salvador, boa noite, Aero Portugal 024, request clearance to Lisboa, flight level 370, information Bravo. 4, reduza para aproximação, chame torre 18-6. 18-6, vou no 7-4. Portugal 024. Stand by to copy C clearance. Standing by, Portugal 024. Salvador, bom dia, gol 1-7-4, receptor GLS, na sua escuta. 714, número 2, continua a aproximação, informe visual com o campo, aguardando a pista livre. Tráfego à frente, avistou com 1.100 pés. 7, informaria avistando o gol no 714. Salvador, tá 3520, está autorizado o ILS? Autorizado ILS, reporte localizador. Será localizador 3520. O 3170 na escuta. Então, 3170. Fora, go ahead. Could you confirm the flight level? Flight level 370, Epsilon 024. Okay, roger, stand by. Stand by. 0 com 12. 27, libere a pista na minha escuta, táxi até o portão 07. Liberando a sua escuta, confirme, portão 07? Não, desconsidere, é remota 07 do pátio 3, web 5899. Pátio 3, na sua escuta, remota 07, 5899. Bom, no 704, sinal, estou com 1310. Tem livre pousos, 220 graus com 13 nós, voo no 714. Livre pousos no 714. O trip 5317, após o tráfego na final 737, alinha e mantém. Gente, pode tráfego, vai alinhar e manter o trip 5317. O Torre é o 5899? Prossiga, o senhor passou da interseção Kilo, não foi? Foi, afirmativo, podemos entrar aqui pela Juliette e retornar? Afirmativo, prossiga em frente, Juliette, e retorne pela parte 3. Gente, obrigado, boa noite. Estabilizado no localizador TAN 3520. 3520, chame a torre 118 decimal B. 86, 3520. Golo 714, Solos 29, libera a esquerda na minha escuta. Táxi Alfa, Juliette, portão 04. Na sua escuta, Alfa, Juliette 04, no 714. Formação de Alice, chame 186. 5317, livre decolagem, evento de 210 graus, 10 mais. Sente o trip 5317. Agora eu tenho 28. São 3520 na escuta? Afirmativo, passou externo agora, baixado e checado. 3520. Ok, chame visual com campo, vento 210 graus, 10 mais. Sim, chamada visual, tá 3520. Ono 606, boa noite. Curte a informação, atinge CM 118.6. Aguarde nova. 3226, aguarde cópia. Trip 5317, decolado aos 31, no controle em 1935. 1935, amor. Torre, o gol no 606, bom dia, centro de informação ativo, coordena 350, Marcelo. Que número 3 para a cópia, aguarde o gol no 606. Gente, 606. 107, contato radar, subanilha 360. 7, liga a sessão 360-5307. Estou sempre ligando. Avistou? Avistou, tá, 3520. Vento 210 graus com 15 nós sem livre pouso, pista 28. Livre pouso, pista 28, tá, 3520. Air Portugal 024, red copy. Ready to copy, Air Portugal 024. Clear to Lisboa, level 370, via Upper Whisk 50 until Mossoró. Then upper November 866 until Magno. After that via flight plan route, runway 28, right turn, Aron departure and GBIT transition. Squawk 5022, Salvador departure, control 119.35. Capital 024, Clarice, Lisboa, flight level 370 for Whiskey 50, Mossoró, to November 866, Magno, flight plan route, departure runway 28, right turn, Aron, JVIT, 5022, on the squawk, departure frequency 109.35. Call me ready to start and push. Capital 024. São 3520 no solo 33, libera a esquerda da minha escuta. Táxi Alfa, chame antes da Juliette. Liberando aqui à esquerda, táxi Alfa após Juliette, tá 3520. Tá chovendo na final ou confirme? Não, negativo e a pista tá seca também. Ok, grave. Cara. São 3226 para cópia. Salvador Natal, nível 370, via Pesulu 10. Decola da 28, com a curva à direita, subida Aron, transição Zipar, Aron, transição Zipar, o controle 119.35, transponder 5010. Autorizado Natal, 3700-10, decola da 28, Aron, Zipar, 119.35, controle 0900. Correto, time pronto. Portarado. Gol no 606 para a cópia. Portugal 024, ready for push and start, stand 1-1. 520, condições de ingressar agora à esquerda pela Kilo, prosseguir pátio 3. Afirmativo, prossegue via Kilo para o pátio 3, 3520. Afirmativo, aguardando para ingresso no pátio 1, TAM 3520. Paciente, 3520. Portugal 024, cleared for startup and pushback, come for taxi. Se for push and start, call me for taxi, Portugal 024. Golo 606, pronto para a cópia. Golo 606, torre. Onda 606, pronto, cópia. No 606, Salvador, Maceió, nível 350, decola da 28, curva direita, subida Aron, transição Maceió, aciona 5020 e o controle em 1935, gol no 606. Gente, Salvador, Maceió, nível 350, decola 28, curva direita, saída Aron, transição Maceió, transponder 5020, 119.35, controle. Correto, portão 5, chame pronto. Check out, pronto, gol 1606. Gol 1606, confirme, Aron, transição Maceió, nós não temos aqui no sistema transição Maceió, senhor. O senhor vai cumprir a subida Aron até a posição Aron, após Aron, direto Maceió. Aron, após direto Maceió, sim, aqui ligado. Organizado, 1896. Confirma, 1896? Torre 198, decimal 6. 186, torre, 96. 96 da escuta? Gol no 896 da escuta da torre? Afirmo. Sua escuta. Tem contato visual com o campo? Tem um ativo, senhor. Ok. Cheque 30 tem livre pouso na 28. O vento é de 210 graus com 14 nós. Teste. A livre pouso tem checado, gol no 896, pista 28. Qual foi a altitude que o senhor avistou a pista aí na final, confirma? 1.200 pés, senhor. Ok, ciente. Nove. Salvador, o K3226, portão 10, posicionamento. Ciente, aguarde o número 2 no setor, 3226. Salvador, boa noite, Webjet 5809 com a informação Charlie, descendo até 170. 5809, vou ir na proa 120, aguardando a proa de Cari. Proa 120, aguardando Cari, Web 5809. Zero to 4, request taxi. Air Portugal 024, clear taxi via Juliet and Alpha until holding point runway 28. Coming there, ready for takeoff. Air Portugal 024, Juliet and Alpha, hold short runway 28, call you ready for departure. OTAN 3520, dá passagem ao 330 da Air Portugal após ingresso, parte 1 no portão 11. 37 passagem ao TAP, após ingressa, bate 1, prosseguindo para o 1-1, 3520. TAM 3226, correndo com a equipe de solo, após a aeronave da companhia passar a retaguarda e parquear no portão 11, à sua esquerda, inicia o puxa acionamento no portão 10. Após a aeronave parquear no 11, vai iniciar o puxa da 3226. Gol 896 no solo aos 40, libere a pista pela Bravo e mantenha a posição antes da Taxi Índia, aguardando o ingresso parte 1. Bravo aguardando o da Índia, 96. Gol 024. Prossiga. Posso confirmar, por favor, esse 325 do Alfa? Estimativa, só vai prosseguir via Juliette Alfa. O Bruno, Portugal? Juliette Alfa para o Portugal 024. Ok, o término então 320 não está no Alfa, confirma? Sim, o 320 está aguardando a sua passagem. Ok, muito obrigado. 2000 pés, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, 5809. Então 3520 da torre. Prossiga a torre, 3520. Não, deixa eu considerar, o TAM 3226, 3226, torre. A escuta 3226. Assim que o senhor iniciar o pushback, inicie de forma a ingressão 737-800 aí no portão 10, ok? Para coordenar com o pessoal do solo aqui. Programa Bravo, 96. Estimativo, no 896, prossiga via Juliette ou Índia, seu critério, pátio 1, seu portão será o 10. Porém, o senhor vai aguardar ainda a aeronave da TAN, pushbackar a aeronave do 10 para a sua aeronave ingressar naquele portão, ok? Ok, você quer que aguarde aqui então na Juliette, na Índia, ou a aeronave da TAN já? Você pode estar aguardando através do portão 9. Gente, não está ingressando aqui via Índia, vai aguardando através do 9, com o 8. Afirmativo, assim que o TAN liberar o portão 10, o senhor com segurança ingressa naquele portão. Afirmativo. Alô, Salvador, bom dia, o gol 1794, informação Charlie, autorização Aracaju 230. Ciente, a minha frequência 118.6. 118.6. Oi, bom dia, 1794, Aracaju 230, tá com a Charlie. Tá pronto pra cópia? Positivo. Salvador Aracaju, nível 230, decola da pista 28, curva direita, subida Arão, até Arão, após Arão direto Aracaju, acione 5003 e o controle em 1935.